Thank you. Quer essa retorna? Proviso, tu é. Tem que estar em 18 mil e em fonte de televisão. Será? Right turn, board one departure. Oscar Romeo One Departure. Alpha Transition. Echo Lima Echo Fox Alpha Transition. Salvador 10 Decima Week. Smoke 50 74. Argentina 1911. Argentina 1911 is raised to the Cessna Airport, flight 340, departure runway 10, right now, arrow 1 departure, Alpha Transition, and it's working 5074. There is correct, what you have to start up and push. Airport raised to start up and push, Argentina 1911. Argentina Miami Salão 50, libere a direita via Foxtrot, táxi via Alfa de Leite, portão 07. Direita Fox, Alfa Juliette, portão 07, 3806. Salão Argentina 1911, update 11, please understand. Argentina 1911, pushback and start up a pilot, call me ready to take. Navigator and ready for takeoff, Argentina 1911.

direção de reboque para o pátio principal do, na ponte 11, senhora. Autorizado, início de reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Conta ali para ingresso no pátio. Eu vou 189. É a informação. Eu vou 189, prepara chegar a Borulho, agora de qualquer. 489. Número 1, prepara chegar São João, no número 2, cópia. E aí, São João, mais um obrigado. A gente não olha no 1-1, no Bornet, Brasília, falando do pastor, tem gira da sua 8. Quantas cidades vai, falou do pastor, se não olha no 1-1, pastor? Não, a Lena, vamos ver a contação da parte. Um quadro de manutenção por lá, vou ter que fazer o vai a água, vamos de pasto. Vai a outra, vai a ver se você vai a água, vamos de pasto. Não, a não, a outra. Transição, Alessa, decolado a pistola 0 para a decolagem, primeira curva direita, transpondo 5107, controle 120, decima 80. Decola da pista no zero para decolagem, primeira curva direita. Transponder 5112, controle 120, decimal 80. 730, Guarulhos, nível 360, perturbo 1-0, Tabaté, decolação voo no Lê da Mótiva, 5112, transponder 208, controle voo 1161. 1161, cotejamento correto, chame transporta 8. 1161. Salvador, aqui é o voo Golf Golf Yankee, pronto para ingresso no tático principal, senhora. Aguarde, aguarde para ingresso. Positivo, senhora. Vou colocar antes na guarda. Na ingresso, parte principal. Boa noite no 1, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio, Taxi Índia, no ponto de espera Torre, coisa, no ponto de espera reporte pronto, que é legal no 019. Pátio Índia, lá vai reportar 1019, boa noite no 1. Confia em que autorizado ingresso no pátio principal até o portão 1-1. Alfa Victor Quebec, prossiga. Alfa Victor Quebec, bom dia. Para reporte da posição 12 do Pátio 1 para a posição 09 do Pátio 1. Alfa Victor Quebec, aguarde. Alfa Victor Quebec, ciente, aguardando. Decorado 13, chame o controle 120, decimal 8 0. 120, ponto 8, gol 1811, obrigado, bom dia. Bora. 1811, bom dia, contato com decolado, isso da FIA Aburono para nível de voo 340. Via Aburono para o 340, voo 811. está acionamento na posição posterior do pushback. Estamos com o push pull no número 1. Sente, autorizado o acionamento na posição 1 no número 1. São Congonhas, via rota do plano de voo, linha de voo 380, saída São João, no meio da Mótiva, no colo da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva direita, transpondo 5-1-6, controle 1-0, decimal 8-0. Aprovado para São Paulo, Congonhas, nível 380, da colo 1-0, direita São João, no transição Mótiva, 2-0, vai ter o controle 5-1-6, tá, 3-6-0-1. vocês. Chegou 1-1-6-1, 171, 4 horas e 5, galeão. Autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista no 0, via parte do Tuxing, do ponto de espera já pode, pronto, que é negando 0 no 8. Autorizado o táxi para Tuxing, para o ponto de espera da pista no 0, via parte do Tuxing, do ponto de espera já pode, pronto, que é negando 0 no 8. Vitor Quebec autorizado o início de rebote, retorno de CSM no portão 9. Vitor Quebec ciente, então rebote em portão 10. Portugal, Romano 61, decolado de 32, chão controle 120, décima 80. Controle 2080, ou 1961, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 1961. Voo 1961, bom dia, contato Ramon Bacolari, sobre a via Paraná hoje, voo 3.60, passando de 1, meu pai, hoje vai com letra. Salvador, Oceano Alfa, Vitor Quebec, encerrado o reboque, gate 09,